mas não faz mal. É tão normal ter desamor. É tão cafona sofredor que eu já não sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão. Você partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Que me perdoem se insisto nesse tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como espírito.